Cal e FPAC de Relações Cortadas. Vanessa Fernandes vai interromper temporariamente a sua carreira desportiva. Porto 0, Benfica 2, foi o resultado de ontem, da primeira meia-final da Taça de Portugal. Estes e outros destaques na edição de hoje do Desporto Antena. Aos domingos na Antena Web, temos algo de genial. Com Antônio Maciel, uma tarde musical. 60 minutos de duração, com muita música ao seu gosto. Aqui na melhor estação, para o deixar bem disposto. Tardes musicais, aos domingos, das 16 às 17 horas, com Antônio Maciel, na Antena Web. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. Olá, eu sou o Vítor Ferreira e estou aqui todas as sextas-feiras com o Top 3. Os maiores artistas e bandas de sempre em dose tripla na tua rádio. Se queres ouvir 3 músicas seguidinhas do teu artista favorito, envia já a tua sugestão para geral.radioantenaweb@gmail.com. Não esqueças, geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à tua espera no Top 3. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui na Antena Web todas as sextas entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas às 19h na Antena Web. Boa noite, só não deixamos de ser sócios da FPAC, de resto, estamos de relações cortadas. Foram estas as palavras de Jorge Simão, presidente do Clube Automóvel de Lousada. As duas instituições entraram mais uma vez em divergências e agora estão de relações cortadas, segundo o presidente do CAL, Jorge Simão. Tudo começa ainda nos anos 80, a quando da chegada dos europeus de rallycross e autocross. Os eventos tinham lugar no Eurocircuito da Costilha, em Lousada. Mais tarde, o clube presidido então por Jaime Moura viu ser parcialmente retirada, tutela destas corridas. Agora, o Eurocircuito não era de Lousada, não era apenas utilizado, não era o único a ser utilizado, mas sim também o de Montalegre. Ora, tudo começa a partir daqui. E, segundo diz Jorge Simão, a FPAC tem dado uma má prestação ao desporto automobilístico português. E explica. O ano passado obtivemos a homologação da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo. Depois, a FPAC pediu-nos uma série de documentos em formato digital que ia desde as condições do paddock até à localização do heliporto. Gastamos dinheiro e mandamos tudo como foi solicitado. Depois informaram-nos que os documentos chegaram atrasados e que já não era possível apresentar a candidatura. Mas quando foram confrontados com o facto de que nunca nos foi imposta nenhuma data de entrega, mudaram de argumento e disseram-nos que a documentação era para preparar a candidatura para o ano de 2012. Segundo Jorge Simão, presidente atual do Clube Automóvel de Lousada, é uma explicação não convincente para, ou melhor, da parte da FPAC, a Federação Portuguesa de Autocross. Este foi então o motivo pelo qual a CAL, por unanimidade, decidiu cortar relações com a FPAC, apenas se mantendo como sócia. Suspendeu as suas participações nos campeonatos nacionais, mas não para a atividade. Está já em curso um evento desportivo que trará para já 32 equipas à Lousada e ao antigo Eurocircuito da Costilha. Ainda adianta o presidente Jorge Simão, desta mesma coletividade, que, a continuar assim, o rally em Portugal não terá futuro. Para termos uma ideia, foram apenas 4 concorrentes na divisão principal de rallies em Portugal. A terceira divisão acabou e mesmo a segunda não alcançou o número habitual de participantes, mesmo com as suas 2 zonas. E no futebol, Futebol Clube do Porto e Sporting Benfica jogaram ontem, na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Os encarnados deram um importante passo rumo ao Jamor, batendo no Dragão o Futebol Clube do Porto por 2-0. Os golos foram marcados ainda na primeira parte, primeiro por Fábio Coentrão aos 5 minutos e depois por Javier Garcia aos 25 minutos, perante um Porto que foi muito passivo. Acelerou, segundo André Villas-Boas, e devia ter pensado mais no jogo. Às vezes, acelerar não é aquilo que mais é preciso numa equipa. E ontem o Porto não esteve como se exigia perante um Benfica bastante seguro, mesmo quando Fábio Coentrão, aos 14 minutos, foi expulso por acumulação de amarelos. A equipa do Benfica continuou a manter a sua segurança, especialmente na defesa, resistindo às investidas do Futebol Clube do Porto, especialmente de Varela. A equipa do Benfica conseguiu manter a vantagem. Destaque para uma grande defesa de Júlio César, que ontem foi titular pelo Benfica, ainda na primeira parte, que surpreendeu todos, inclusive Hulk, o bombardeiro de serviço. A equipa do Porto vai jogar em abril, no Estádio da Luz, a segunda mão das meias finais. Precisará de ganhar por 3-0 ou por um resultado superior a 2 golos em casa do Clube da Luz. Por exemplo, se o Futebol Clube do Porto ganhar ao Benfica por 3-1, são os encarnados que passam, já que fora de sua casa conseguiram marcar apenas 2 golos, mas têm resposta do adversário. O próximo jogo, como disse, realiza-se em abril. A outra meia-final arranca hoje às 21h e é entre a Associação Académica de Coimbra e o Vitória Sport Clube de Guimarães. Antenoeb, desporto. Vanessa Fernandes comunicou hoje a sua intenção de abandonar temporariamente a sua prática desportiva. A triatleta, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, vai abandonar por alguns meses a prática do desporto. A triatleta, que tantas alegrias deu a Portugal, já está em repouso e em Pruzinho, Vila Nova de Gaia. Explica que, por razões de saúde que me têm impedido nos últimos meses de me dedicar à prática da modalidade que abracei e que tantas alegrias me proporcionou, queria comunicar-vos a minha intenção de interromper, aliás, temporariamente a prática desportiva. A triatleta sublinha ainda que não se trata de um abandono, mas apenas de uma interrupção temporária. Vanessa Fernandes é, como disse, um dos nomes máximos do desporto em Portugal, na atualidade. Estamos a mais ou menos 18 meses do início dos Jogos Olímpicos de Londres, portanto, no ano de 2012. Vanessa Fernandes deverá regressar à prática do desporto dentro de alguns meses. Michel Mouton vai assumir a presidência do World Rally Car. A prova, que arranca no próximo dia 10 de fevereiro com o Rally da Suécia, é agora comandada pela primeira mulher a vencer um rally no ano de 1981 em Sanremo. A ex-corredora, agora de 59 anos, vai assumir a pasta que irá tomar conta de, por exemplo, inscrições, questões de segurança e calendarização. Tem 59 anos e muita experiência. E já venceu, inclusive, o Rally de Portugal, no ano de 1982. A decisão foi da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, que entendeu que Michel Mouton era a pessoa mais indicada para desempenhar estas funções, a de presidir ao World Rally Car, o WRC. Como disse, então, o World Rally Car arranca no próximo dia 10 de fevereiro com o Rally da Suécia. A Antena Web e o Desporto Antena vai acompanhar a par e passo. para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, digo-lhe que Pedro Lamy vai voltar à Peugeot Sport, a equipa francesa que este ano vai participar em várias provas de resistência, duas das quais de 24 horas. E é precisamente nessas que a equipa conta com um piloto português de 38 anos. Pedro Lamy irá arrancar no dia 8 de maio na Bélgica em Francorchamps, na primeira prova de resistência de 24 horas, que só acabará, portanto, no dia 9 de maio. Irá ter como colegas o francês Sébastien Bourdais e o também francês Simon Pagenaud. O mesmo trio vai participar nas míticas 24 horas de Le Mans, que terão início no dia 11 de junho, em França, portanto, e só terminarão no dia 12. E é com esta notícia que fechamos a edição de hoje do Desporto Antena. Amanhã, às 20 horas, estamos aqui outra vez para lhe dar conta de mais notícias e de mais uma história. Boa noite e até lá!